Over the vector for station left me at 010, divided by localized cross, down to 5,000 feet, Greenwich 1020. On the heading 210 to the left, descending to 5,000 feet on Greenwich 1020, Chinese 6314. Papa Romeo Alfa Eco Fox, autorizado ao final do procedimento, desça para 2000 e informe no localizador. Se possível, manter a sua indicada até Duna. Esse, descer 2000, repassará no localizador, mantendo indicada ao Brasil. Atalho 2231, reduza para 2109, ao número 3 para aproximação. E reduzindo 2109, passaremos. Papa Romeo Tango 9 Bechave, só está visual com a final da 17? Viu, Alfa? Chame agora a torre 18-6, tamo pouso, muito grato pela colaboração. Grato a você, bom trabalho, 7-18-6. Torre Salvador, muito boa tarde, a Papa Romeo Tango 90 Charlie. Tango 90 Charlie, prossiga visual na rotatória, mantém 1500 pés, vai aguardar na rotatória, aqui, mantém espera 1500 pés na rotatória. Senhor, tripulação bem desfavorizada aqui, poderia informar a rotatória aqui ou da presente, pode fazer espera aqui. Corrigindo, ONU 649, rede Britaque, seu ponto de espera via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 118, decimal 6. Índia Alfa, ponto de espera, 6649. Passando Duna, completa final do procedimento e chame a torre 18-6, tomo o posto. Quem vai completar a final é chamar a torre 18-6, 3217-3. Passarei 2231, reassuma agora a navegação pro de Duna, autorizada a final do procedimento, desça para 2000 pés. Vai voar Duna para 2000, autorizado ao final, passarei. Motor, boa tarde, acionamento 321, passa 1500 na arbórea. 1020. Deixa eu usar, a senhor vai fazer pouso no 7, ok? Positivo, vou reduzir, então tá com nada, tchau. Tio ativo, reduza aí na medida possível. Está da LDD Gels, agora de cópia. 6314, down to 3,000 feet. Down to 3,000 feet, the limit will be localized for confirmed 314. That's correct, sir. Motor, Oceaneer 6321, passa 2500 na arbórea. Motor, Oceaneer 6321, contato radar, sua para o 320. 320. Pode descer para 2000? Livre 2000, passarei do 2231. Gente, passarei. Papa Romeo Alfa Eco Fox para o localizador por via esquerda pro a 145, informe estabilizado. Esquerda 145, reportar estabilizado ao Alfa Eco Fox. 075, estação vetor para sequenciamento por via esquerda pro a 010, pelo limite ao localizador, desça para 4000 pés. Esquerda 010, limite ao lock, descendo para 4000, voo 1075. É 6314, clear lift intercept on localized cross. Clear lift intercept localized cross, 6314. Olympus 46, estação vetor para sequenciamento, curva direita, proa norte, se limite ao curso do localizador. Direita, proa norte, cara do localizador, Olympus 46. Já tem condição agora de aumentar a velocidade até a próxima final? Afirmativo. Então aumente na medida do possível e aguardando a autorização de pouso. Então, a velocidade e aguardando a autorização de pouso, Alemetia. 18-6, alfa. Torre Salvador, boa tarde. Papa Romeo, alfa. Alfa Eco Fox, continua a aproximação, já reduzindo para aproximação, aguarde pouso na 1-0. tem intenção de pousar na 17, pela direita, Alpha Fox. Que para 17 então dá presente, toma para a 070, ok? Para a 070 para enquadrar a final da 17. Pro a 070 para enquadrar a final da 17, Alpha Fox. Afirmativo, ok? Ok, se tiver condições de fazer o pouso curto, já livrar direto ao aerostar. Caso negativo, até o final da pista livrar, aguardar para ingresso. Comparar com a medida do possível, senhor. Pesado, receptar o localizador, desça para 2.000 pés. O ajuste permanece no 020. Autorizado curso para 2.000, voo no 070, é capturado. 70, até enquadrar na final, no alto espaço. Foi 217, solo aos 57, direito 219, solo. É 49, livre decolagem 1-0, Ventura 60 graus, 1-0 mais. O Alpha Fox pode girar para enquadrar na final do 17? Sim, ativo, está autorizado agora, reposto final do checado. Já estamos com o trem checado, Alpha Fox. Que aguarde a autorização de pouso. Aguardando. DS portão 1-0. Alpha de DS portão 1-0, tá 3-2 e 1-0. Aracna Juvioa ou Conde Position? Send back to clear, 3P5627. Grande mais. Zona 1-7, solicita 3-6-0 pela esquerda. É negativo, continua a aproximação, ele já vai livrar logo na metade da pista ali, dá tempo de se eu conseguir. Aguarde pouso. Correndo a Luna, rebecando ele, vou tremer a direita aqui. Afirmativo, livre à direita, seu solo 58, táxi até aerostar, estacionar a frequência livre. Obrigado, bom trabalho, senhor. Aqui é 49, com 57, controle 20 em cima 8. Fala 208, 1649. O Alpha Fox, livre pouso, pista no 7, Ventura 60 graus, 129. Livre pouso, Alpha Fox. É 6314, contact tower 118.6, have a nice day. 118.6, have a nice day to 6314. O chamei 6321, chamei agora Recife, frequência 1288, correção 1280 e alternado 1260. Clear 6-3-4. Continue approach, standing by 6-3-1-4. Alpha Fox, seu solo 5-9, compacto. 1-2-8-0. 1-2-8-0, vai chamar. Boa tarde. Boa tarde. Controle de Salvador, gol no 649. Mantém escuta. Olympus 4-6, dá presente para o localizador, curva direita, pro a 080. Desça para 2.000 pés e está autorizado ao final do procedimento. Direita 080 para a regia, 0-0. Gol no 649, boa tarde, contato radar. Autorizado laser da presente, gol para 1-8-0. Leda direto, acende para o 1-8-0, gol no 649. Piado. Confia para qual foi o horário da notificação? De 19h15, vamos verificar aqui com a sala IS, aguarde. Bordo, altímetro 1020, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 18, som 6, bom voo. Obrigado. Eco Delta, está autorizado no Nati, fundo mil pés, corredor Axé. Decolador 17, curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 0125. Fechamento correto, aproximamento, correu 18 decimal 6, bom voo. Está autorizado para o espectacionamento, já para o táxi. Passarinho do 2231, solo 02, livre direito, 219, solo. Livre 219, solo 2231. Decimal 85, keep unable 125, decimal 45. Salvador, é o bom. 192, 2, 1, 0. Boa tarde, gol no 925, identifique que chegada é bom, fica para 4 mil pés, o ajuste no 020. Ok, com ele, para 4 mil pés, é o gol 192. 3155, então vai ter condição de decolar 5 autorizado como alinhado? Está pronto, está 3155. Ok, então passando agora na do Rochoré, a linha mantém ficando pronta para decolagem assim que a pista for liberada. Tem que após a parte da aeronave, mantém 590, 31, tem que se libertar. 7 no 4 da remota. Juliette no 4 da remota, 2, 2, 3, 1. Torres Salvador, é o gol 1075, muito boa tarde, baixou e travou na final, 1-0. Paciente, continua aproximação, aguardando a atualização de pouso. Continua. Autorizado, chame para ingresso no 17. Six wheel four on the ground at 04, leave to the right and call 1219. Next flight, 1219, 314. Voo no 649, chame o centro Recife, frequência 125 decimal 1 e alternado 133 decimal 25. Ok, 251-3325, voo no 649. 546, está uma milha para a duna, completa final e chame a torre, frequência 118 decimal 6. Vai chamar a torre agora, que eu estou ciente, mantém o ponto de espera. Alpha report before Juliet. Alpha will report before Juliet. 27. Salvador, boa tarde, 24 minutos, autorizado. 4 minutos, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Gol 075, livre pouso 10, vento 1, 40 graus, 129. Livre pouso 1075. 131155, decola 06, controle 208. 08, boa tarde, 3155. Boa tarde, 3155, contato radar, sua para o 340. Está autorizado o Leida da presente. Direto, Leida, assumindo para o 340, 3155. 020, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1, noite de cima meia, bom voo. Autorizado, chama para ingresso no site. Controle Salvador, boa tarde, 3482. Boa tarde, trip 5488, identifique, está autorizada a proa de TAP, descendo para o nível 050. Identificou a proa de TAP, descendo para o 050, para assim a informação certa. Duna, 5488. Positivo, graças, está presente para de Duna, 5488. Mais. 546 tem baixado e travado, ligue o pouso. 546. O 075, táxi via Alfa, repartindo para Juliette. Alfa, chamará essa Juliette. O 075. Boa tarde, 3145, persiga. Entra as condições, seria nossa concentração. Confirmo saída da EOZ da Bridge, prevista, aguarde para a COP. Da Força Aérea Brasileira, o patrulha agora autorizado a decolar, vento 160 graus, 129, Vitor Charlie Hotel. Pela passagem da nossa pasta, é autorizado a decolar de novo, como é que ela está? Na pista 10, 9, 2. Delta autorizado, ingresso e decolagem da 17, vento 160 graus, 109 Delta. Olympus 46, solo aos 10, livra à direita e depois novamente à direita, chame na delta para cruzamento do campo. Charlotel decolou aos 10, controle 120 de cima 8, Charlotel. Controle 208, Vita Charlotel. Delta. Boa tarde, a patatela Vita Charlotel, modo código, passando 800 na Fiscopo. Meia chama para cruzamento da pista para o pátio militar. Metro 17 livre decolado, 160 graus, 129. Obrigado. 075, táxi via Juliette, portão número 2. Juliette para o 02, voo no 07. Vitor Hotel Hotel, desconsidere a informação passada. Curva à direita para esperar o tráfego na proa norte. Está livre a extensão para uma centena. Direita, proa norte, está livre uma centena, Vitor Hotel Hotel. Afirma, aguarde a operação do tráfego. Está na chegada Bonf, Boeing 737-800, cruzando 7.000 descida para 2.000. Após a ultrapassagem do mesmo, será reautorizado direto o destino. Primatinho, paciente, Natal. 3155, chama agora Recife na frequência 1251 e alternado 133 decimal 25. 251-3355, Salvador. Controle, Salvador, Mike Eco Delta. Boa tarde, Mike Eco Delta. 1.000 pés, corredor Axé, informe no fora da barra. Solicita pura direta, Manatim, a 1.000 pés. Autorizado, direto Manatim, informe na CTR, Mike Eco Delta. Controle da Oceania 6327. Controle da Oceania 6327, contato radar, está autorizado pro de Leda, suba para o 240. Leda 240, solicito 40 como final. Confirmar o Victor Charlie Hotel, está autorizado, subir então a centena. Confirma, livre uma centena, Victor Charlie Hotel. Subindo a centena, Victor Charlie Hotel. Oceané 6327, está autorizado o final nível 140. Está presente, voe direto, posição coral. Sente, está presente, direto coral, Oceané 6327. Sente, está autorizado o cruzamento até o pátio militar, ao estacionar, frequência livre. Cruzamento, pátio militar, pátio militar. Leda Bridge. Afirmo. Tá magnético, está batendo? Prossiga o esquema de prova. Tem um código acionado 2000 aqui na vertical do aeródromo. O Victor Charlie Hotel, tráfego superado, está na sua posição de 9 horas. Está autorizado direto Petrolina. Subindo para uma centena. Direto Petrolina, subindo a centena, Vitor Charlie Hotel. 5729, autorizado com PIN, nível 360, via Perzulu 16. Saída da El, Leda Bridge. Decola down no zero, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 520, coteja. Autorizado com PIN. Nível 360, Vepes Luno 6, saída da El, Leda Bridge, controle 120.8, poderia confirmar pode responder? 5520. 5520, não sei responder. O Web 579. Planejamento correto, chama para pushback saneamento. Chamará, 579. Gol. Negativo, não aumento nada. Ok, obrigado, então. Liga? Poderia confirmar novamente o código de transporte? 5520. Ah, 5520, Vitor Charlie Hotel. O Vitor Charlie Hotel está recebendo aqui 500 pés. Confirme a altimetria. Após uma verificação aqui agora. Card 2231, prossiga. Escuta com autorização barreira 180. Gente, aguarde cópia. Azul 419, boa tarde. De altimetria. Ah, sim, mas eu estou passando o zero. Faz outra vez de zero. Azul 4 no 8, decolar. Azul 4118, contato radar, suba para o nível 360. 360. Papa Tango, Vitor, Charlie Hotel, faça um cheque no seu equipamento, estou recebendo agora 100 pés de altimetria. Afirmativo. 399, ponto para 4. Ponto para 4, 399. Autorizado, Congonhas, nível 360, via Pesulu 16, saída da El Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, décima 8, aciona 5523, proteja. 360 autorizado, via Pesulu 120, saída da El Leda Bridge. Decola da 10, curva direita. Controle 208, transponda 5523, gol no 399. Rapaz, Bridge, a Pesulu 16, chama para pushback funcionamento. Faz print e um apresentou o nome, chama para puxa, o voo no 399. Torre, frequência 118, decimal 6. 6186, obrigado, boa tarde. Boa tarde. 20 via Whisky 42, saída Momo, transição VATAP. Decola da 10 curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5527, coteja. 120 conforme, 200, Whisky 42, Momo VATAP. Decola da 10 esquerda, controle 208, 5527 transponder. Protegimento correto, chama para pushback funcionamento. Retornada. 07, Santri, zona 400, com 102, aborde 36, alterna com 5. Tenente 102 a bordo, altímetro no 020, táxi via Índia Alfa, no ponto espera a torre 1 no noite, decimal 6, bom voo. 06, 26, o POV é 112. Gente, 112 então. Tango Vitor Charlie Hotel, confirme seu estimado de pouso em Petrolina. Foi 095, copiado. Utilizando o localizador, TRIP 5488, controle. TRIP 5488, reduza para aproximação, tráfego Boeing 737-800, meia dúzia de direção à frente, chame a torre 18-6, até o voo. Vai reduzir 18-6, obrigado. Azul, boa tarde, Azul 9144, Capango. Boa tarde, Azul 9144, identifique chegada é a Mari, desça para o nível 050. Mari para o 050, Azul. Eu estou avistando aqui 2000, 2000 é o estado, onde é que estamos? Eu estou meu Vitor, Charlie Índia, boa tarde. Aciona a identificação, chegada a Mari. Chame no ponto ideal desse lado. Agora sumiu aqui. 3145, mantém a espera. Mantendo, tá 3145. Recipe 5488, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. 7488. Uma centena, e chame Recife na frequência 12685 e alterna 12545. Negativo, agora eu não estou vendo não.